Queridos irmãos e irmãs, no ideal espírita, no ideal cristão, é com o coração transbordando de alegria que nos reunimos para mais esta tarefa na noite de hoje, nessa noite agradável de quarta-feira. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e você ouve e vê o programa Visão Espírita. Essa é a edição número 264. Hoje é dia 20 de maio do ano de 2020. No programa Visão Espírita, nós procuramos refletir sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pelo chat. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Lembrando que os textos que serão trazidos aqui para a nossa reflexão também serão publicados na nossa página no Facebook. Então, lá pelo Facebook, você pode acompanhar, depois compartilhar, ajudando essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, eu devo solicitar que você inscreva-se no canal da USE Piracicaba. Dessa forma, você será notificado. Ah, aliás, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificação. Fazendo isso, você será notificado sempre que um novo vídeo for publicado naquele canal. Se você nos acompanha pelo Facebook, também curta a página da União Rádio Web no Facebook, compartilhe, comente também pelo Facebook, que assim você ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas também, essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Como em todos os programas, nós iniciamos sempre com algumas datas que merecem ser lembradas. Então, nós encontramos no dia 22 de maio do ano de 1859, nessa data, nascia Arthur Conan Doyle, em Edimburgo, capital da Escócia. Doyle ficaria mundialmente conhecido por ser o criador do personagem Sherlock Holmes. Como espírita, é conhecida na língua portuguesa a sua obra A Nova Revelação, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Doyle também foi autor de História do Espiritualismo, e atenção, essa obra foi equivocadamente traduzida para a língua portuguesa como História do Espiritismo, mas na verdade é História do Espiritualismo. E também no mês de maio, dessa vez no dia 23 do ano de 1733, em Snang, na Alemanha, nasce Franz Anton Mesmer, médico e estudioso do magnetismo animal. Mesmer desencarnaria ainda na Alemanha em 5 de março de 1815. Bem, amigos, nós hoje convidamos, né, e participará conosco, aqui teremos a grata presença desse nosso amigo que sempre que possível nos acompanha, amigo com quem eu gosto muito, sinto muito apreço em poder participar, aprecio muito os seus comentários, né, as suas colocações, sempre nos fala ao coração, sempre fala com muita profundidade. Esse que é um grande trabalhador espírita, palestrante na cidade, nas cidades da região, professor em diversos cursos. Nós temos a honra de convidar, né, para participar conosco dessa edição, o nosso amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem. É sempre uma grata surpresa quando eu tenho a possibilidade de participar. Para mim, o meu dia fica muito mais feliz quando eu sei que eu vou poder estar no programa com você. Como eu disse também várias vezes, nós temos uma afinidade muito bonita e ela. Muitos comentários já vieram. Quando a gente está junto, a gente consegue desenvolver um bate-bola legal E essa noite, com certeza, vai ser da mesma forma. Com certeza. Sérgio, e em função da data que nós encontramos lá, do aniversário, né, do Mesmer, que foi um pesquisador sobre o magnetismo animal, nós sabemos que o passe espírita ele faz uso de alguns conceitos, né, conhecidos, né, trazidos à luz pelo Mesmer e depois por outros pesquisadores. Então nós selecionamos um texto para falar sobre esse assunto, sobre o passe. Então eu vou convidar você para acompanhar a leitura do texto. Eu vou colocar aqui na tela. Olha, o nome do texto é Perante o Passe, do espírito André Luiz, que foi extraído da obra Conduta Espírita, psicografada por Valdo Vieira. O texto começa com uma citação ao Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 23. Abre aspas. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Fecha aspas. Segue os comentários do espírito André Luiz. Quando aplicar passes e demais métodos da terapêutica espiritual, fugir à indagação sobre resultados e jamais temer a exaustão das forças magnéticas. O bem ajuda sem perguntar. Lembrar-se de que na aplicação de passes não se faz precisa a gesticulação violenta, a respiração ofegante ou bocejo de contínuo, e de que nem sempre há necessidade de toque direto no paciente. A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Esclarecer os companheiros quanto à inconveniência da petição de passes todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. É falta de caridade abusar da bondade alheia. Proibir ruídos quaisquer, baforadas de fumo, vapores alcoólicos, tanto quanto ajuntamento de gente ou a presença de pessoas irreverentes e sarcásticas nos recintos para assistência e tratamento espiritual. De ambiente poluído, nada de bom se pode esperar. Interromper as manifestações mediúnicas no horário de transmissões do passe curativo. Disciplina é a alma da eficiência. Interditar, sempre que necessário, a presença de enfermos portadores de moléstias contagiosas nas sessões de assistência em grupo, situando-os em regime de separação para o socorro previsto. A fé não exclui a previdência. Quando oportuno, adicionar o sopro curativo aos serviços do passe magnético, bem como o uso da água fluidificada, do alto passe ou da emissão de força socorrista à distância, através da oração. O bem eterno é bênção de Deus à disposição de todos. André Luiz. Muito bem, meu amigo. Então, é um texto, e na verdade ele engloba vários aspectos que é importante a gente ressaltar. É quase um manual, não é, Sérgio? Exato, é quase um manual de instruções. Né? Se a gente não sintetizar o texto, mas se ater a pontualmente olhar as instruções que ele está deixando ali, e a gente vai falar um pouquinho o porquê dessas instruções, né? E o primeiro aspecto que eu acho que é importante a gente ressaltar quando ele fala da necessidade ou não do toque das mãos, né, do toque na pessoa que está recebendo a energia, é importante a gente enfatizar, dentro do texto, como ele fala do ambiente, manter disciplina, manter o ambiente, não ter sarcasmo, não ter pitada de humor no local, na hora do tratamento. O que ele está dizendo? Né? Não está dizendo que espiritismo é um negócio de gente que não dá risada. O que ele está dizendo ali é manter um ambiente carrancudo, né? É manter um ambiente propício para que nós tenhamos uma isenção de pensamento e uma disciplina da vontade. Então, vamos explicar a isenção de pensamento. Porque a combinação dessas duas coisas é que vai nos auxiliar. Primeiro, a buscar energia do plano espiritual, nos reabastecer dessa energia e repassar, como um bom filtro, repassar essa energia para a pessoa que está buscando. De modo a que aquele que está auxiliando, ele não vai despender de algo que ele vai ficar sem depois, né? Então, purifica a si mesmo, recebe os bons fluidos, então mantém um ambiente fluídico, importante, com o silêncio, com bons pensamentos, com pensamentos que estejam atrelados e vinculados ao processo de cura que está se estabelecendo naquele momento, porque não adianta a gente impor as mãos fisicamente e estar pensando na conta que tem para pagar, ou pior, estar pensando em alguma coisa que vai fazer depois, porque a gente está onde a nossa mente está. É importante que a gente saiba disso, para que nós possamos participar do processo e nos manter, como eu disse, equilibrados durante o processo de doação de energia. Então, um ambiente propício vai fazer com que nós fiquemos protegidos, recebendo bons fluidos, repassando bons fluidos, através da disciplina do pensamento e das boas intenções que a vontade determinada vai direcionar. Porque em tudo no Espiritismo nós vamos ver que o que mais vale é a intenção. Não adianta um resultado que cause uma boa ação se a intenção colocada na ação ela não tiver um bem por trás dela. Porque aí a gente eventualmente auxilia outras pessoas sem nos auxiliar nesse processo. Eu gosto muito também de uma frase aqui, que ele coloca: a fé não exclui a previdência. E está deixando claro aqui que é um processo de parceria. Como nós ensinamos muito na Casa Espírita, o processo de passe ele pode ter três categorias: o passe puramente espiritual, o passe puramente material, que vai anímico, né, como a gente também costuma dizer, e a combinação dos dois, que seria aí o melhor dos processos, onde, principalmente num processo de cura, onde a transformação da energia do passe numa energia animal vai também auxiliar essa reposição. E quando ele fala a fé não exclui a previdência, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que preparar o ambiente, não só o ambiente físico, como o ambiente de harmonia nosso, psíquico e espiritual, para o processo de doação que a gente está executando. E eu sempre uso uma frase: não transforma algo bom numa coisa ruim, porque o processo de doação é uma coisa boa. Ninguém deve doar e ficar mal porque doou. Ninguém deve doar e esperar que a outra pessoa se sinta grata a ponto de dever para a gente o resto da vida ou um elogio ou algum aspecto desse. Então, cuidar-se tem todos esses aspectos envolvidos para que nós possamos aí, invariavelmente, se beneficiar de todo esse processo também. Olha, eu já vou comentar também o seu comentário e o texto, mas vamos deixar um abraço aqui, registrar a presença dos amigos, ao Rubens, o Rubão, Rubens Kier, a Larissa Guiar, a Karina Pinheiro Fatinello, Letícia Fatinello, Sueli Moschini, Rosimeire Bortoleto, o Dérbio Messias, Joana Fernandes, um grande abraço, saudade lá do pessoal, do Manuel Viana de Carvalho, né? A Catarina Germut, saudade também, trabalhadora, trabalha conosco. O nosso amigo Alan Diniz Souza está por aqui também, grande abraço, meu amigo. Olha. Ele que participa do programa da edição de domingo e sempre que possível está aqui conosco também. A Cici, a Jennifer Garcia lá em São Paulo, Luciana Gabriel, a Regina aqui, a Marta Oliveira Serra, Samir Gabriel, Cida Rota, Ana Maria Bonfim Matos, a Helena Emel, lá da União Espírita de Piracicaba, um grande abraço para a Helena, também passou por aqui. E o José Benedito, que está em tantas atividades lá, está aqui com a gente também. Um grande abraço, senhor José Benedito. A nossa gratidão a todos vocês, lembrando que nós estamos aqui por vocês. Vocês é que nos oferecem essa oportunidade de trabalho. E aproveitando para agradecer também que a manutenção deste programa, de todo esse espaço, de tudo que a gente pode oferecer, depende sempre do auxílio dessas pessoas também, desses amigos que sempre que possível nos dão uma base para poder continuar realizando esse trabalho que tem alcançado tantas pessoas. Então, meu amigo, você falou uma coisa muito importante, o espírita não pode ser carrancudo, né? Então, o que ele está dizendo não é que você não possa chegar lá numa casa espírita, encontrar o seu amigo na porta, dar a mão para ele, perguntar, e aí, como é que está o trabalho, como é que está o seu filho, como é que está, né, uma coisa ou outra, isto é, fazer uma socialização, isso faz parte, estamos num ambiente de socialização, né? O espírita não precisa ter aquele semblante obscuro, né? Isso não denota superioridade de nenhum espírita. Antigamente que era assim, né, Sérgio? As pessoas nas fotos, você vê aquelas fotos de antigamente, os homens tinham que tirar foto e não podiam sorrir, tinha que ser austeros, né? Mas eu descobri por quê, tem uma razão, viu? Ah, é? Tem uma razão técnica. É que naquela época, as câmeras fotográficas que eram utilizadas eram muito rudimentares. E qualquer movimento borrava totalmente a imagem. E demorava para captar a imagem. Então, veja, a pessoa não consegue manter um sorriso fixo durante muito tempo. Então, ela se mexia e borrava. Então, eles escolhiam a postura séria, ficar de boca fechada, sério. Aí conseguia fazer a foto. Mas tinha uma razão, né? Hoje nós não temos essa razão para fazer essa cara de fotografia, né, da década de 20. Realmente não tem essa necessidade. Então, o que ele está dizendo é que no ambiente do passe, na hora que você for lá aplicar o passe, geralmente nas casas espíritas, o passe acontece logo depois da palestra. Então a palestra serve para equilibrar tanto os passistas quanto aqueles que vão receber o passe, para sintonizar, né, equilibrar essas irradiações para que melhore essa comunicação, essa intercomunicação. E aí, a hora que você sobe para a sala do passe, já pensou? Você olha para o seu amigo e fala, e o Coringão, 3-1, como é que foi? Né, não combina. Né? E o que você diz realmente é muito importante. Nós precisamos nos esvaziar. Aqui eu estou falando para o médium passista. E também aquele que recebe o passe, a gente vai ver isso. Ambos têm que se esvaziar. Porque nós, se formos um recipiente repleto até a boca, né, nada mais pode ser acrescentado ali. Nós não servimos como condutor, na verdade. Então, como nos esvaziar? Pelo pensamento. Não é, Sérgio? Não ficar pensando no problema que você tem na sua casa, ou em questões ali mesmo da casa espírita, tanto você que vai aplicar o passe, como aquele que vai receber. Aquele que vai receber também, a gente vive dizendo isso, né? Concentre-se em Jesus. Eu costumo, na União Espírita, sempre ler uma mensagem ou fazer uma prece, ajudar a conduzir o pensamento das pessoas para que elas não pensem em futilidades, muitas vezes, em problemas, porque isso atrapalha a ação dos técnicos espirituais naquele momento de atendimento. Então, o que você falou é muito importante. É preciso se preparar. É receber o passe não é de qualquer jeito que você recebe, nem que você aplica. Né? Tem que ter um bom estado dos dois lados. Aquele que aplica e aquele que recebe. Né? Aquele que recebe também. Não adianta a pessoa que vai na casa espírita, ela vai só para receber o passe. Né? Ela vai lá, ela senta na primeira cadeira, porque ela quer ser a primeira a receber o passe, para sair correndo embora para casa e descobrir que não tem nada para fazer em casa. Não é? Não, ela tem que aproveitar aquele momento aonde ela está. Entre palestra e aplicação de passes, é o quê? Uma hora. É 60 minutos da vida que a gente tem que abrir mão de todo o resto. Né? E nos posicionarmos ali dentro da casa espírita de corpo e alma. Nos oferecermos, tanto aquele que vai trabalhar, quanto aquele que vai receber. Ele tem que estar ali presente. Caso contrário, a coisa não funciona, né, Sérgio? Exato. Tem um versículo, Wilson, tá no capítulo 3 de João, que é um encontro muito especial. É um encontro que eu gosto muito. É uma pessoa que, às vezes, a gente fala pouco dela, que é o João Batista, que foi o precursor. Quando a gente pega lá o livro Boa Nova, no encontro de Jesus com João Batista, porque as mães eram primas, né? João Batista, filho de Isabel, Jesus, filho de Maria, as primas vão se visitar e os dois ali olhando aquela imensidão, aquele mundo ali, Jesus diz para João, ali, olha, aonde você vai pregar, como se estivesse dando instruções, o general dando instruções para o capitão, para um tenente, dizendo, olha, é aqui, por ali que você vai. E aí, no final, Isabel fala, você não quer ficar com a gente, Jesus? É, acompanhar João? Ele falou, não, é necessário que João vá primeiro. E aí o encontro em João 3, não é o João Batista, mas João Evangelista narrando a história do encontro de João com Jesus, João Batista com Jesus, no versículo 30, onde João Batista olha... e estavam ali, era André, e se eu não me engano, estava Tiago com ele, o irmão de João dele. Estavam os dois ali, vendo o João Batista, que era um novo profeta, né? E João olha para eles, vendo Jesus ao distante, e diz, olha, é necessário que eu diminua de tamanho para que Jesus possa crescer em mim. E tem tudo a ver com o que você estava comentando, né? A questão do pensamento, mas a questão também do nosso sentimento em relação a Jesus nesse processo de receptividade do passe, da doação do passe. Eu preciso diminuir o quê? O meu ego. Eu preciso diminuir a minha autossuficiência para que eu possa, então, me entregar para esse processo de doação, aonde eu vou me colocar à disposição de receber esse auxílio externo, e para eu fazer isso, eu preciso admitir que eu não sou toda hora, o tempo inteiro, suficiente, de vez em quando eu vou precisar de ajuda, e graças a Deus existem pessoas que querem fazer esse processo de doação, e aí a gente se coloca à disposição para receber o auxílio. E até oportuno, Wilson, porque quando a gente pega lá no finalzinho do texto, a gente vê ali, quando oportuno adicionar o sopro curativo ao serviço de passe magnético, bem como o uso da água fluidificada, o autopasse. Então aqui, autopasse. É um processo de caridade também, específico até... no que ele fala lá no começo, se eu não acho que eu estou precisando, por que eu vou ficar ali tomando o lugar das pessoas que precisam receber o passe? Já aconteceu com você de você ver alguém com muita pressa e nem tomar o passe e ir embora? Eventualmente, né? A pessoa está lá na fila e de repente, poxa, tem um compromisso, eu vou embora. Então, eventualmente, a gente está pegando o lugar de outra pessoa que poderia receber primeiro. E, eventualmente, o que a gente pode falar, olha, eu não tô tão necessitado, se sobrar um lugarzinho, eu vou, se não, deixa o povo que tá mais precisando ir na frente, né? Então, um processo aí falando de dois aspectos que eu gostaria de enfatizar, um é a reposição energética, né, fluídica, que nós vamos ter com esse processo de doação. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande da manutenção dessa energia. E a gente vai falar um pouco mais durante o programa sobre isso, mas só dando uma pequena pincelada e uma introdução, que é o nosso processo de cuidar dos nossos pensamentos, para que a gente continue abastecido da energia, porque a gente consegue buscar a energia do plano espiritual sem o auxílio de outras pessoas, para poder nos manter no dia a dia. É óbvio que quando a gente cai de uma vez, aí a gente vai ajudar, vai precisar de um pronto-socorro aí espiritual para nos auxiliar. Mas depois, o processo no dia a dia de cultivar bons pensamentos, de cultivar bons hábitos, hábitos de leitura edificante, hábitos de doação em relação ao bem, para que nós possamos aí manter os nossos fluidos num bom patamar. Sabe que o nosso objetivo nunca é criticar a conduta dos irmãos, mas toda a nossa fala, ela tem como fim a educação, é poder explicar alguns mecanismos a fim de que o indivíduo entenda por que algumas coisas são como são. Eu já me deparei com muitas pessoas em vários momentos que às vezes chegam na casa espírita e querem receber o passe. E aí quando a gente informa, olha, o passe ele vai ser oferecido logo após a palestra. Então você fique, assiste a palestra e depois você recebe o passe. E já foram muitas vezes que algum colaborador vai até mim e fala, ah, o fulano foi embora, ele queria receber o passe, mas como você orientou que fosse depois, ele foi embora, não pôde esperar. É claro, a gente tem certeza que possivelmente essas pessoas têm as suas razões, têm os seus motivos, e quando é possível, a gente até atende também dessa maneira. Eu frequentei uma casa em Americana, por exemplo, que funcionava assim. A pessoa chegava antes e recebia o passe. Depois que recebesse o passe, ela poderia ou não ficar para ouvir a palestra. Mas existe uma razão para que, por exemplo, na União Espírita de Piracicaba, o passe seja aplicado após a palestra. Porque, na verdade, o passe é a conclusão de um trabalho que começou desde quando a pessoa entrou pela porta da casa, da casa espírita. Então, o passe é só o complemento final. Durante todo o momento da palestra, quando aquela pessoa está atenta, quando ela se entrega, quando ela está prestando atenção no que o palestrante está explicando, naqueles ensinamentos evangélicos, quando é o caso, quando ela está tomando ela como exemplo daquilo que é explicado, ela pensa, poxa vida, será que ali eu não podia ter feito diferente? Será que eu não poderia ter sido melhor? Ela já vai encontrando um estado vibratório que a coloca num nível de receptividade mais adequado para poder ser auxiliada na sala do passe. Então, quando ela chega para receber o passe, aí, como diz o nosso amigo Luiz Guimarães, não é? Aí é covardia. Aí as coisas funcionam de verdade. Então, tem que ter essa paciência. Às vezes a pessoa vai assistir uma palestra e o palestrante que não deve, tá? Eu não estou protegendo o palestrante. Está errado. Se o palestrante tem 30 minutos para falar, ele tem que falar em 30 minutos. Mas é um irmão como o outro qualquer, que também às vezes se equivoca, né? Perde o controle de repente e acaba se estendendo um pouco mais. Aí a palestra de 30 vai para 45 minutos. Aí tem gente que estava equilibrada durante a palestra, quando passa 5 minutos da palestra, a pessoa já se desequilibra. Ela olha no relógio, ela olha para cima, ela olha para fora, ela olha para a porta. Talvez ela tenha um ônibus para pegar, para chegar em casa. Então cada caso é um caso. O que eu estou dizendo só é que na casa espírita a gente está num ambiente espiritual e precisamos cultivar então o autocontrole para poder realmente receber e dar o que temos para dar. Senão as coisas não se processam como deveriam, não é, Sérgio? Exatamente. O cuidado do ambiente mental talvez seja o mais difícil hoje em dia, né, Wilson? Porque nós somos bombardeados o tempo inteiro, continuamente. Nós temos 5 sentidos voltados para o externo, nos chamando para fora o tempo inteiro, bombardeado com notícias. Então, de vez em quando, se às vezes a gente fica curioso em relação ao que está acontecendo no mundo, não tem problema, mas de vez em quando a gente precisa dar aquela parada de alguns minutos, e não precisa ser muito, mas alguns minutos, e desligar tudo, manter um ambiente sereno. Se quiser colocar uma musiquinha suave, sem letra, até para não desviar o pensamento para alguma coisa, mas uma musiquinha suave que possa, porque o som da música suave, música edificante, vai ajudar no nosso padrão vibratório e vai fazer com que a gente aí eleve o pensamento. É, Wilson, tem até uma ouvinte, a Cida Rota, e está nos perguntando exatamente isso. Por favor, como fazer o autopasse nessa fase de isolamento? É, então, um ambiente propício, uma leitura edificante, uma oração de coração, né? Daquelas palavras que saem do coração, que nem precisam ser balbuciadas, mas se tem dificuldade de se sentir dessa forma, pode ir lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá orações para si mesmo, tem orações para outras pessoas, e aí a gente busca um ambiente propício, não só externo, exterior, como um ambiente interno, para que a gente possa, então, receber esses fluidos que vêm do alto. Lembra que a gente falou no início, Cida, que a gente tem três categorias aí, o passe espiritual, que é constantemente os irmãos do bem estão emanando bons fluidos, nós só precisamos nos conectar, pegar a nossa tomadinha e plugar ali na tomada da parede, que é esses irmãos espirituais que estão nos mandando, né? Usando aí uma analogia com a energia elétrica, mas plugando a nossa tomada espiritual, a nossa energia, nos conectando com o plano maior, para que a gente possa aí receber os eflúvios que vêm do alto. É interessante, Sérgio, você tocar nisso. Eu vou explorar um pouco mais para esclarecer mesmo o entendimento, né, da Cida e dos demais ouvintes. Quando o Sérgio fala que tem dois tipos, na verdade, três tipos de passe, o terceiro é isso, né? Ele fala do passe espiritual, do passe magnético e do passe místico. O passe espiritual é quando um espírito desencarnado, ele irradia, né, ele, os seus elementos, né, assim dizendo, os seus eflúvios sobre a pessoa que está necessitada. Então, ele pode fazer isso. O passe magnético é oriundo de um ser encarnado. Interessante a gente lembrar aqui que o magnetismo é um fenômeno originalmente mineral. Existe uma pedra chamada magnetita, ela é carregada eletricamente, positiva e negativamente. Com isso, ela acaba exercendo uma influência sobre outros objetos. Ela atrai ou repele outros objetos. Olha que interessante. Então, ela é uma energia. E assim como essa pedra produz essa energia, existe o eletromagnetismo, que é o magnetismo produzido por uma corrente elétrica. Quando uma corrente atravessa um corpo, por exemplo, ela produz o eletromagnetismo. E o corpo humano é basicamente uma usina elétrica. Nós temos muita eletricidade fluindo a cada instante, a cada pensamento no nosso cérebro, em cada recanto do nosso organismo. Então, nós também produzimos uma determinada energia, um certo magnetismo. Estou falando do magnetismo, porque tem também o fluido vital. Então, mas o magnetismo é uma coisa peculiar do encarnado. Então, o espírito desencarnado não possui esse magnetismo. Então, o passe, quando ele é efetuado na casa espírita, é um passe misto. O médium passista, ele se coloca numa condição e oferece o magnetismo que ele tem, o que ele pode oferecer de fluidos para esse espírito. Então, esse técnico do plano espiritual vai, então, coletar estes fluidos do médium encarnado, vai trabalhar junto com os fluidos que ele mesmo está oferecendo e vai aplicar no paciente. Então, é um passe misto. Qual é a diferença? Alguns elementos mais pesados é o ser encarnado que tem para oferecer, o espírito não tem. Aí a gente vai perguntar, Sérgio, poxa, mas esse espírito não pode pegar esse elemento de outra pessoa para aplicar em quem está precisando? Né? É Robin Hood agora, Sérgio, tirar dos ricos, tirar de quem tem bastante fluido vital e dar para quem tem pouco? Ele não pode, né, Serginho? Exatamente, tem que ter esse mecanismo que nós colocamos, é um conjunto, pensamento e vontade. A pessoa faz a doação, é um processo de pensar naquilo e direcionar o seu pensamento com a boa vontade para que a gente possa fazer parte desse processo. Só assim o espírito pode tomar isso daí da gente. Então a gente, na hora do passe, pensa assim: olha, Senhor, aqui estou e ofereço o que eu tenho de melhor. O que eu puder contribuir, eu quero contribuir para ajudar essa pessoa que está sentada aqui. Auxilia no que for necessário para ela. Né? O reequilíbrio emocional, o reequilíbrio físico. Eu quero dar o que eu tenho de melhor para ela. Quando o médium faz isso, essa é a boa vontade que o Sérgio falou. Ela oferece o que ela tem de melhor. O espírito toma aquilo, ele consegue coletar aquilo. Porque aquilo está emanando de você. Está emanando o amor de você. O espírito toma aquilo, ele vai utilizar os fluidos dele também e aí vai aplicar no paciente. Ah, mas e o autopasse? O autopasse, no caso, já não tem o fluido animal de alguém doando. Mas você tem o auxílio do espírito, não é isso, Sérgio? Você pode impor as mãos também para fazer o autopasse? Às vezes você tem essa necessidade, não tem? Às vezes tem de posicionar. Às vezes as pessoas nos orientam perto dos nossos centros de força, né, de impor Sim. as mãos em determinado ponto. E aí pedir o auxílio do plano espiritual da maneira humildemente, né, que o plano espiritual possa nos auxiliar nesse processo de autopasse, de autocura. Aí. E é importante, olha, o que o Sérgio falou. Nós temos os centros de força, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, né? O esplênico, o gástrico, o genésico. São pontos no nosso corpo onde se concentram, né, a troca de energia, onde o corpo obtém energia de fora e expele as toxinas espirituais, assim dizendo, como se fossem válvulas. São vários pontos no corpo. Então você pode, na sua casa, por exemplo, pegar a sua mão, você sente dor de cabeça, posiciona sobre a sua testa, né, e pede, sente naquele momento a energia que é produzida e irradiada pela sua mão, que está sendo absorvida por aquele centro de força, que está sendo distribuída em todo o seu corpo. Isso também é um exercício de mentalização. Né, cria essas imagens, imagine a luz percorrendo, né, a sua cabeça, o seu pescoço, envolvendo os seus pulmões, seus braços, dentro da sua casa, faça isso, né, órgão por órgão, pense no seu ombro, pense no seu coração, no seu peito, no seu estômago, aquela luz que vai alcançando, que vai lhe envolvendo, os seus quadris, os seus joelhos, os seus pés. Agradeça por cada um dos seus órgãos quando você fizer isso. Isso é o autopasse. Só que isso tem que ser feito como o Sérgio falou, né? Você tem que se recolher, procurar um local onde você tenha silêncio, onde você possa se concentrar, porque é um trabalho que vai demorar alguns minutos, né? Uns 5 minutos talvez, né, Sérgio? Exato. 4 minutos, 5 minutos. E você sabe que é saudável de vez em quando também, Wilson, em algum momento do dia, fazer um auto-check-up. Esse auto-check-up em busca de perda de, ou desequilíbrio de energia, porque é importante a gente colocar que no dia a dia, com o pensamento, com a interação, com sentimentos, com sensações que a gente às vezes experimenta, com o sentir deficitário, né, projetando ódio por alguém, às vezes a gente está se desgastando energeticamente. E eu falo de auto-check-up, eu criei esse hábito de, como você falou agora há pouco na instrução, eu venho de cima para baixo olhando, como se eu estivesse auscultando, né, com um aparelhinho, desde lá do cérebro até lá a ponta do dedão, eu vou buscando pontos que possam estar em desequilíbrio energético. Porque aí eu posso, então, o que eu faço ali é eu volto a minha atenção para dentro de mim mesmo. E aí eu vou ali percebendo uma descarga energética que está se esvanecendo, que está em algum ponto onde está precisando de uma energia, e aí eu começo o processo de autopasse. Né? Eu paro e começo ali a pedir para que a energia seja reposta, restabelecida naquele ponto. Isso aí. Sérgio, ele começa, eu lembrei de uma história aqui, ele fala assim, quando aplicar os passes, fugir à indagação sobre resultados e jamais temer a exaustão das forças magnéticas. Isso é importante também. Agora, falando aos passistas, essa história, eu sempre conto ela, né, quando tenho uma oportunidade, quando a gente está no assunto, foi contada aqui em Piracicaba pelo nosso amigo Roosevelt, Andolfato Thiago, um palestrante, esteve várias vezes na União Espírita, uma pessoa que tem o nosso apreço, um grande, valoroso e valioso trabalhador da doutrina. Ele conta que ele foi fazer uma palestra num certo centro espírita, que ele nunca tinha ido. Ele chegou lá, não tinha ninguém ainda, a casa estava vazia, ele se sentou na primeira fileira e ficou ali quietinho, aguardando que alguém o recebesse. E um senhor o abordou, né, um homem grande, né, de grande estatura e largo também, um homem forte, né? Esse homem o abordou e disse, boa noite, né? O senhor precisa receber o passe. Ele falou, não, meu amigo, é que eu sou o palestrante da noite, eu agradeço, né, mas não é necessário. E aí o senhor insistiu, falou, não, mas é que o senhor precisa mesmo receber o passe. Ele falou, não, mas eu estou bem, hoje eu estou totalmente equilibrado, preparado para a palestra, agradeço. Falou, não, mas é norma da casa, o senhor insistiu. Tem que receber o passe, tem que tomar o passe, né? Falou para ele. Eu falei, ah, bom, então muito bem, se é norma da casa, vamos cumprir a norma. E foi ele receber o passe. Ele senta na sala do passe, esse homem se posiciona na frente dele, um homem enorme, segundo ele, né? E começa a gesticular, né? E passa a mão na frente do rosto dele, passa a mão do outro, ele só sente aquele ventinho passando do lado dele, ele vê aquela lapa daquela mão passando no ambiente meio obscurecido da sala de passe, ele fala, meu Deus, se essa mão pega em mim, não tem palestra hoje. Né? E ele desvia ali, né, e tudo bem, ele que estava equilibrado, segundo o que ele conta, naquele momento já estava totalmente desequilibrado. Aí acaba o passe, ele volta para a cadeira, faz ali a sua prece para tentar se reequilibrar novamente, porque foi um passe ao contrário. Quando o passista caminha até ele, ele percebe de canto de olho, assim, de visão periférica, aquele homem chegando, né, assenta-se ao seu lado, encosta e, como se não bastasse, pergunta: e aí? Como é que foi? Você gostou? Ai, ai, ai. Ele responde, fala, o que que eu ia dizer, ele fala, né? Ele responde, sim, sim, muito bom, né? Eu gostei, claro, muito bem. O que que ele ia dizer para a pessoa, né? E ele falou assim, ah, eu logo vi que você é uma pessoa daqueles bons para receber passe mesmo. Você é daquele acessível, porque quando eu jogava os fluidos em você assim, você até jogava o corpo para trás, recebendo os fluidos. Isso é... Na verdade, ele estava com medo. Estava com medo de tomar um tapa na orelha, né? Pois é, não é que ele estava recebendo os fluidos. Mas o que que ele quer dizer com isso, né? É aquela pessoa que ele aplicou o passe e depois ele queria saber qual é o resultado, se deu certo ou se não deu certo. Aqui André Luiz fala, é isso. Não, você faz a sua parte, você serve e passa. Não fica esperando o resultado, porque às vezes a gente fica nessa expectativa, não tem sentido disso, Sérgio. É uma coisa que nos atrapalha muito, Wilson, é o personalismo, né? Quando você estava me falando, me ocorreu também, durante o nosso processo de ensino, de passe, algumas vezes a gente vê relatos de médiuns passistas ou pessoas que estão na assistência de trabalhos que tem, às vezes, pouca sensibilidade, e fala, poxa, eu não tô sentindo nada. E, às vezes, a pessoa até se desmotiva, às vezes até desanima, achando... Aí é um processo de apequenamento, né? A pessoa se apequena diante do trabalho, porque ela não tem a noção exata daquilo que ela está participando. Então, quando nós falamos do passe misto dentro da casa espírita, que é o mais praticado, nós estamos aí denotando para essa pessoa, olha, você estar de corpo presente e de mente presente, né, as duas coisas são relevantes e importantes, corpo e mente presentes no passe, você está auxiliando e muito. O Wilson falou do passe magnético, que é o passe com o auxílio do encarnado. Então, se você não está ali, você está privando a espiritualidade de fazer o processo de caridade. Então, assim, é preciso compreender e eliminar o personalismo de que a gente tem que sentir alguma coisa quando está fazendo um processo de doação. Porque o médium passista, quando vem perguntar se a pessoa gostou ou não, ele está com um pouquinho de vaidade ou ele está com dúvida sobre a eficácia do próprio trabalho. Sabe-se lá qual a motivação, mas as duas motivações são prejudiciais ao trabalho de assistência. E isso, essa personalização que você falou, é muito importante a gente citar, porque nós, no trecho aqui, está dizendo, lembrar-se que o passe não precisa de gesticulação violenta, respiração ofegante, bocejo, e que não há necessidade do toque na maior parte das vezes. A gente vai aqui se aprofundar, podem haver situações em que ocorra um toque, não é esse o objetivo. A gente está falando de forma geral, geral, o passe na casa espírita, esse passe que a gente recebe, não precisa de toque. Porque vamos compreender o seguinte, lá na Gênesis, o Kardec fala sobre a ação do pensamento sobre os fluidos. E ele explica para a gente que, para o espírito, o pensamento é como nossas mãos no mundo físico. Então, um espírito manipula os fluidos do plano espiritual somente com o pensamento. E nós também vamos atuar sobre esses fluidos também com base no nosso pensamento, que é uma forma de energia. O nosso pensamento atua no fluido, neste fluido. Isso funciona dessa forma. As nossas mãos, no plano físico, têm o objetivo do trabalho no plano físico. Então, quando eu movimento as minhas mãos, eu estou movimentando ar, ar, oxigênio, gás carbônico, enfim. Eu não estou movimentando fluidos espirituais. É com a mente que eu movimento os fluidos. Isto é, se eu não tivesse braços, eu também poderia aplicar passes do mesmo jeito. Então, eu não preciso das mãos. Ah, mas a gente orienta a impor as mãos. É mais um simbolismo, na verdade, a imposição das mãos. Porque as mãos simbolizam a capacidade do trabalho, a transformação. É a mão que deu origem no trabalho. A nossa diferenciação dos animais é o polegar opositor aqui, justamente nos permite segurar ferramentas para transformar a natureza. Então, a mão tem essa representação. Quando estendemos a mão, então, a gente focaliza toda a energia saindo da nossa mão. Mas não significa que se nós não tivéssemos mão, nós não poderíamos aplicar passes. Porque os passes são produzidos e manipulados pela nossa mente. Mas aí tem aquelas pessoas, Sérgio? É sobre isso que eu queria que você comentasse. Que tem essa mania, muitas vezes, aprendeu lá no passado, alguém ensinou, e não avançou nos estudos, e acaba lá fazendo movimentações diversas, barulho, e bufando, sabe? Tem necessidade realmente? Na verdade, não tem. Mas o que acontece? Ele cria uma forma diferente de aplicar o passe. Eu não sei se você já viu isso. Quero que você comenta, tá? Não sei se você já viu isso. Eu já observei. Às vezes acontece, na fila do passe, a pessoa tá lá, a hora que chega a vez dela, ela fala assim, não, vai você, para quem tá atrás dela primeiro, porque ela quer receber o passe de um determinado passista lá. Porque aquele passista, ele faz alguma coisa diferente. Aí a pessoa pensa, aquele lá é o passista mais forte, porque ele produz mais energia, porque ele faz mais movimentação, porque... Se ele está se mexendo, é porque a energia está transbordando nele ali. Ele precisa mais energia, Na verdade, tem alguns aspectos que a gente pode abordar. O primeiro deles, você já falou muito bem, da não necessidade, e o teu exemplo maravilhoso, você poderia dar passe sem ter os dois, as mãos, sem ter os dois braços, ainda assim poderia ser um médium passista. E você também tocou, importante, aí é uma característica para o ser humano poder focar. Ele bota a mão focalizando, o foco da mente dele vai ali para a ponta dos dedos dele e ali ele para de pensar no jogo de futebol, no jogo do bicho ou qualquer outra coisa que ele possa desviar o pensamento para. Então, é um artifício da focalização. Não vamos entrar no magnetismo, nos passes de cura, que são coisas específicas que nós nem ensinamos para o povo não misturar as coisas, porque aí vai ficar realmente uma coisa muito estranha. E existem, que aí eu enfatizei, a questão do personalismo. Às vezes a pessoa, para ela, precisa de um ritual para se sentir relevante ou para dar sentido àquilo que ela está fazendo. Então, algumas pessoas... E o pior ensinamento que pode acontecer, que é o que é muito comumente utilizado, é um ensina o outro dessa maneira. Até que aquele que aprendeu no terceiro nível, né, a terceira geração que está aprendendo, ele não tem a mínima noção do porquê que ele está fazendo isso. Né? É aquela história que a gente já viu nas faculdades ou nos testes de MBA, Wilson, onde a pessoa tem que bater, o motorista do ônibus, ele tem um martelo de borracha lá, né, que é uma marreta de borracha que ele bate no pneu. E as pessoas vão lá e batem. E tinha essa característica também no trem. Batia-se na roda do trem. O que a pessoa tá fazendo? Muitas vezes a pessoa repetia o movimento sem saber por que aquilo. Então não tinha sentido nenhum. O porquê que eu bato o martelo de borracha na roda? Para saber se a roda está íntegra. Se não tem na estrutura do pneu alguma rachadura... Na roda do trem, como é feita de aço, né? Ferro fundido, aço, né? Dependendo da composição, eu vou bater e vou perceber o ruído que está fazendo. Baseado no ruído, pela experiência, eu vou saber, opa, tem uma rachadura aqui, eu tenho que fazer algum tipo de precaução. Então, eram mecanismos de precaução. Então, o que acontece dentro da casa espírita e é prejudicial... Porque, às vezes, o que acontece é o ensinamento é passado só de boca, um para o outro. E aí eu vou passando os meus vícios, os meus rituais para frente. E isso é muito prejudicial. A USE oferece, eu já fiz palestras de passe pela USE, seminários de passe, aulas sobre passe. A União Espírita tem lá os cursos de passe, muitas casas oferecem, para que nós possamos aprender a teoria da forma correta. Para que eu, quando me exponho ao fenômeno, porque é um fenômeno mediúnico, eu estou ali participando, no passe misto ali, de um fenômeno mediúnico que está acontecendo, para que eu participe e seja um integrante dócil, uma boa ferramenta nas mãos do plano espiritual. Então, o primeiro aspecto assim, é muito do personalismo. Eu faço aquelas coisas, e eu já tomei muito passe dentro de casa espírita com pessoa fazendo, né, o estalo dos dedos, que a gente sabe que não é espírita, é espiritualista isso, né? E as pessoas às vezes não sabem muito bem o porquê que elas estão fazendo isso. É muito prejudicial. Então, e um outro aspecto que eu lembrei quando eu estava falando, muitas pessoas utilizam isso como se fosse um talismã. Isso. Né? Uma coisa que você olha, beira até o toque. Se eu não fizer desse jeitinho, eu não estou sendo eficaz. Exato, eu não fiz o meu trabalho direito. Então, tomar muito cuidado, porque isso é uma brecha muito grande para que a gente receba companhias indesejáveis no âmbito espiritual. E outra coisa, um ponto importante também para a gente esclarecer. Então vamos entender. Quando você vai receber um passe, não há uma entidade manifestada lá. Nós dizemos, a gente denomina médiums passistas, mas naquele momento, aquele médium não é um médium de comunicação. Quando você fala com ele, não é a entidade, o espírito que está se comunicando por ele. E André Luiz deixa claro aqui, interromper os fenômenos mediúnicos durante a aplicação do passe. Bem lembrado. Quem aplica o passe é o trabalhador encarnado. É ele que está lá fazendo um trabalho de caridade, oferecendo o que ele tem de melhor. Não é o espírito comunicante que está lá. Isso acontece, Sérgio, é bom a gente esclarecer. Porque existem ainda pessoas que se medionizam para aplicar o passe. E aí acontecem as coisas mais evitáveis que deveriam acontecer, coisas que deveriam ser evitadas, né? Por exemplo, o aplicador de passe recebe mediunicamente uma comunicação dizendo que aquela pessoa lá precisa de um auxílio maior no setor cardíaco, assim dizendo. Ele tem uma intuição, ele escuta, ele é um médium psicofônico, ele é de audição, ele é um audiente, e ele escuta essa informação. E o que ele faz com isso? Ele vai e fala para o cara que está sentado lá. Vai no médico ver o seu coração, viu? Fala para ele. O que que acontece, Sérgio? Ele quase mata a pessoa do coração, né? Na verdade, pois é. Porque olha o poder de sugestionamento que está embutido ali, né? Você vai numa casa confiando que você está ali em boas mãos. Então tem ali uma parte importante da credulidade, quer dizer, eu estou entregando o meu bem-estar nas mãos daquela casa, das pessoas que estão ali, estou confiando naquelas informações, naquilo que eu vou receber lá dentro. E aí o personalismo, porque o perigo é que precisamos lembrar que o médium, ele também, a grande maioria dos médiums passistas ou médiums, e você lembrou muito bem, o médium ele executa várias tarefas, e a tarefa do passe não é uma tarefa de psicofonia ou psicografia, é uma tarefa de doação, ele está ali como uma ferramenta para o plano espiritual fazer chegar um reequilíbrio para outra pessoa. Então tem uma responsabilidade muito grande, e para aí esse processo, né? E o personalismo às vezes faz com que um médium que pode muito bem estar sendo influenciado, ou ele pode estar colocando um pouco de animismo diante da vaidade, do personalismo dele, e muitas vezes quer se manifestar, ele acha que está ajudando, e na verdade ele está atrapalhando, e atrapalhando muito, porque o ser humano é sugestionável, principalmente alguém que está acorrendo até uma casa de assistência, buscando auxílio, e o que a pessoa está fazendo, ele está faltando com a caridade, faltando com a responsabilidade, porque essa pessoa está muito vulnerável às sugestões. E quando você coloca uma informação como essa, invariavelmente a pessoa vai falar, está acontecendo algo grave comigo. Imediatamente, pelo pensamento, ela vai provocar um fenômeno nela, onde, de repente, ela começa a sentir dores ou alguma coisa voltada àquele órgão que foi direcionado ali pelo médium passista. Então, uma responsabilidade muito grande para que a gente não tenha qualquer tipo de conversa, e o lugar de conversar é no atendimento fraterno, e que talvez seja uma outra pessoa, mesmo que o médium passista seja um conversador ou um atendente, naquele momento do passe, ele não é médium atendente. Naquele momento do passe, ele é passista. Ele não pode misturar os trabalhos, né? Senão a gente vai desandar aí a grande orquestra espiritual que está nos contribuindo para que nós possamos fazer o processo de auxílio. Muitas pessoas elas querem ir numa casa espírita, não é, Sérgio? Para falar com o espírito. E a maioria das casas adotam hoje um funcionamento diferente, um sistema de trabalho diferente. Isso no passado era muito comum, você ser atendido por um espírito. Era muito comum os receitistas, né, espíritos que aviavam receitas de determinados chás, geralmente fitoterápicos, né, claro. Mas hoje é bastante incomum esse tipo de atividade, não é, Sérgio? É como se o espiritismo tivesse concedido espaço à ciência, à farmacologia, né, ao que eles podem oferecer. Então, a orientação sempre, né, de uma casa espírita séria é que a pessoa procure um médico, que tome todos os seus medicamentos que foram ali receitados pelo médico. E se ele quiser tomar um fitoterápico, um chá, alguma coisa que não seja tóxica, né, que vai fazer ele se sentir melhor, ele pode. Mas daí a busca específica de comunicação espiritual para receitar remédios, eu acho que hoje em dia é uma tarefa que tem... A casa que se propõe a fazer isso, quem for procurar tem que fazer uma análise muito cuidadosa, né, da casa, dos trabalhadores, porque é um trabalho muito complicado. E é por essas razões que a gente ainda vê no movimento espírita algumas denúncias, alguns absurdos, né, que a gente continua observando, não é, Sérgio? É verdade, Wilson. Eu acho que aí, na tua fala, você tocou num assunto muito importante que vai combater exatamente o sentimento de personalismo. O trabalho de assistência não é a orquestra de um homem só. É um trabalho de colaboração. E a gente não pode esquecer que a medicina vem de Deus. A gente não pode esquecer que a ciência vem de Deus. A gente não pode esquecer que existem males que, sim, a cura espiritual ela pode contribuir, sim, mas existem males que a ciência médica precisa atuar. Se a doença está instalada no corpo perispiritual, no corpo fluídico, vamos trabalhar dentro da casa espírita com o corpo fluídico, que é o que nós chamamos de perispírito, o corpo mais sutil, mas é um trabalho de parceria, em colaboração com a medicina e com todas as outras áreas, né, todos os outros campos. A psicologia. Da psicologia, psiquiatria, todos os aspectos. É muito comum isso, né? Uma doença psiquiátrica, uma patologia psiquiátrica, ela não é só psiquiátrica, né? Ela envolve questões de desequilíbrio de determinadas substâncias no cérebro, do corpo físico, mas também pode envolver a ação de espíritos obsessores. Então, segue concomitantemente os tratamentos. Então, enquanto de um lado o tratamento espiritual aumenta a eficácia dos remédios que são oferecidos ali pelo médico. Então, não é só o passe. E por essa razão também, só para a gente encerrar esse assunto, tem outro assunto para a gente tratar também, mas uma coisa interessante, André Luiz fala, não abuse, não fique recebendo passe todo dia. Ele fala todo dia, mas o passe é uma terapia, não é, Sérgio? Olha, é uma terapia, é um tratamento. Você faz tratamento quando você não está doente? É, exatamente, é um... Eu chegar para você, Sérgio, toma aqui esse remédio para dor de cabeça. Fala, não, mas eu não estou com dor de cabeça, né? Não, mas tome aqui para você. Fala, não, eu não estou com dor de cabeça, eu não quero remédio, eu não preciso. O passe é a mesma coisa, né? O exemplo ainda do Roosevelt, que eu contei ali atrás. Ele estava sentado, a pessoa ofereceu, vamos receber. Eu falo, não, eu estou bem, eu não preciso. E se você está bem, assistindo a palestra, se você está equilibrado, né? Se você aproveitou ali, está otimista, você não precisa receber o passe, essa terapia. Você já é autossuficiente, talvez seja a hora de você contribuir. É isso. Não é verdade? Principalmente no caso do Roosevelt específico, ficou claro que era um ritual que a casa tinha. É diferente, Wilson, de você, que é meu grande amigo, me ver e falar, Sérgio, tô achando que você tá meio caidinho, tô achando que você tá meio... em desequilíbrio energético, vai lá tomar um passe, porque você coordena, né, os trabalhos, logo vamos voltar nos trabalhos de sábado. Aliás, eu estou com esse negócio para falar, o Alan fez uma palestra maravilhosa no sábado. No sábado, né? Sim, às 2 da tarde. É. Eu estava lá, estava ouvindo, na verdade, estava na live ouvindo, e muito legal. Então, assim, às vezes pode acontecer de alguém perceber que a gente está em desequilíbrio, beleza, vamos lá. Mas aí, no caso do Roosevelt, estava claro, era um ritual que a casa impôs, e ele educadamente participou, mas fez mais mal para ele, né, pelo relato dele, mais mal do que pois bem. É. O nosso amigo Luiz Guimarães também fala, ele já recebeu esse tipo de tratamento. Já. Eu já recebi esse tipo de tratamento em casa espírita. Assustador. Assustador, que a pessoa fazendo aquilo e a concentração realmente vai embora, porque... aqueles 15, 20 minutos que a gente chega antes é uma preparação que a gente já entrou no tema, já está relembrando aquilo que estudou e, de repente, aquilo desconcentra, né? É importante diferenciar essas duas coisas e a responsabilidade que a gente tem muito grande, né, de lidar com esse assunto de forma responsável. O Samir Gabriel, ele fez um pedido para nós aí, ó, ainda relacionado ao PASS, ali na live, para a gente não esquecer de falar sobre o passista estar emocionalmente equilibrado. A questão da alimentação, não consumir bebida alcoólica, se fuma, não fumar, nada, né? Parece tão evidente, mas obrigado, Samir, nunca é demais te lembrar. Boa lembrança. Mas, porque vai, na verdade, cuidar do ambiente. Eu até ia tocar nesse assunto quando eu falei que a pessoa que vai receber o passe, ela se observa, se ela está otimista, se ela está bem, ela não precisa receber o passe. Agora, se ela não está, ela fala, eu vou receber. Agora, se ela não está bem nunca, e ela recebe o passe sempre, também tem alguma coisa errada com ela. Por quê? Porque a gente recebe um tratamento um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, a gente tem que andar sozinho. A gente tem que aprender por nós mesmos, a gente escuta a palestra, a gente já sabe o que fazer, como proceder, como não se deixar influenciar. André Luiz tem uma frase interessante, ele diz: não fique pedindo auxílio espiritual, né, para sempre. Qualquer pessoa com 2 semanas de conhecimento evangélico já sabe à saciedade o que fazer, ele diz. Isso é, nós sabemos o que temos que fazer. Se você está sempre mal, sempre pedindo passe, poxa, peraí, você tem que rever também. Porque você tem uma responsabilidade consigo mesmo. Tem inclusive um outro caso de André Luiz que ele traz também um exemplo desse. Que é um caso da décima vez, alguma coisa assim. Que ele conta em um de seus livros que um determinado senhor foi levado para receber o passe e, do lado do plano espiritual, entre os técnicos ali, uma pessoa vai até o coordenador, desencarnados, ele vai até o coordenador e explica: falou, aquele senhor está aqui de volta, o encarnado, né? Ele está aqui de volta para receber o passe. Mas ele já é um caso da décima vez que a gente tem feito um trabalho completo nele, um trabalho de limpeza no problema que ele tem, físico e tudo mais. Mas ele é uma pessoa muito agastada, que se irrita muito com tudo, muito facilmente. E toda vez ele retorna aqui do mesmo jeito, é um caso da décima vez. O que que esse técnico, que esse coordenador orienta? Falou, dessa vez você não vai mais fazer o trabalho que tem sido feito. Porque quando chegar o momento dele se conscientizar da necessidade dele mudar alguma coisa nele, o que está causando aquilo, a gente volta a atendê-lo. Agora você só alivia ele para ele voltar melhor para casa. Mas veja como que é, Sérgio. O atendimento já não era o mesmo. Por quê? Lembra da frase do dito popular, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. É mais ou menos isso. A pessoa não se ajuda e vai estar sempre recebendo passe. Agora, se isso vale para o paciente, que dirá para o passista, né? Vários passistas, às vezes, a pessoa chega lá e fala, ah, hoje não foi aplicar passe hoje? A gente pergunta, às vezes, para um colega lá, você não foi hoje? Ah, hoje eu não estou bem, eu estou desequilibrado. Ah, tá bom. Aí na outra semana, ah, hoje também não estou me sentindo bem, eu não estou bem para aplicar o passe. Pode acontecer, mas isso não pode ser frequente. Porque nós que desempenhamos um trabalho, a gente tem a responsabilidade de se consertar para ir lá trabalhar. Nós somos uma ferramenta. E a ferramenta tem que estar preparada para o trabalho, não tem? Tem que estar azeitada, senão ela não funciona. Eu agora, o meu trabalho agora é manutenção, né? Eu sou gerente de manutenção agora. Então, não posso deixar de falar de manutenção nessa live, né? Manutenção tem vários aspectos, nós vamos falar de dois. A corretiva, que é essa necessidade de reposição energética fluídica. E a manutenção preventiva. O que você está falando é a preventiva. É assim, eu vou manter o meu equilíbrio através de determinadas coisas. Vou tentar conter. Eu sou uma pessoa que tenho ira. Vou tentar conter os acessos de ira. Sou uma pessoa que gosta de beber. Nos dias de trabalho, eventualmente, Se você não consegue parar de vez, nos dias de trabalho, você vai ficar sem beber, porque ali tem um propósito muito maior. Até que você vá rareando e fala, e de repente você consegue parar de uma vez. Mas assim, o propósito maior tem que ser colocado à frente. De vez em quando eu falo essa frase, coloca o amor na frente. E que amor que nós estamos falando? Primeiro, o amor a si mesmo, como pregado por Jesus. Coloca o amor a si mesmo e aí coloca o amor ao próximo. Então, você coloca o amor na frente, você vai se cercar de todos os cuidados, manter um bom equilíbrio para poder estar em condição de doar. Como o Samir disse, não come uma feijoada e vai trabalhar na casa espírita, porque seu organismo vai ficar direcionado durante 2, 3 horas para digerir aquele alimento todo, fora a energia que você colocou para dentro ali da carne e todo esse aspecto envolvido aí. E isso vale para os dois, não é, Sérgio? Vale para quem vai aplicar o passe e para quem vai receber também. Para quem vai receber. Não coma uma feijoada e vai receber passe. Concentração zero aí, né? Exatamente. Às vezes a pessoa chega e fala, olha, eu não estou conseguindo dormir. Será que é obsessão? Pode ser, né? Mas será que a pessoa não está comendo lá uma rabada, uma buchada e está indo deitar? Não vai ter uma noite de sono adequada. Então, nós temos que fazer a nossa parte, uma alimentação frugal, sobretudo no dia que vamos participar de uma atividade espiritual, tanto para doar quanto para receber. Vamos participar de uma palestra, né? Vamos nos alimentar só com o que é necessário realmente. Vamos diminuir o uso da matéria para poder nos aproximar, para poder potencializar a nossa ação espiritual. Porque é isso, né? Quanto menos a gente usa a matéria, mais a gente se espiritualiza. E a alimentação também é uma forma de nos prender à matéria. A alimentação, quanto mais leve, revela já uma predisposição de abrir mão dessas coisas materiais. Sérgio, poderíamos falar sobre esse tema até o final. Já estamos com... Está faltando aí um pouco mais de 15 18, minutos. 18 minutos. Eu trouxe um segundo texto, que é da Gênesis, que a gente está em sequência com ele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler, porque o tempo nosso está meio escasso. Eu vou passar direto, Sérgio, para as perguntas que nós trouxemos lá na última parte do programa. Tá? Então, tem a ver com a questão das doenças. Portanto, tem relação ainda com o passe, né? Com esse assunto que a gente está tratando até agora. E também tem relação com o que nós estamos vivendo no nosso cotidiano, o que a gente tem visto, essa pandemia, esses efeitos horrorosos que a gente tem acompanhado. E o Espiritismo tem muito a nos explicar sobre isso. Então, como o Espiritismo, o que o Espiritismo considera, Sérgio, como causa principais das doenças? É importante até a gente mencionar que a Organização Mundial de Saúde, ela adicionou, dentro da definição de doença, a doença não é falta de saúde, né? De saúde. Ela tem elementos aí que são orgânicos, que são psíquicos. E sociais. Sociais. Ela fala de bem-estar social, é um estado de bem-estar social, a OMS, né? Exatamente. E o que aspecto que a gente... Até conectando com o que a gente falou até agora, a questão do pensamento, a questão da que a ciência já explorou muito, a medicina tem trazido ótimas informações sobre a somatização, o quanto o pensamento pode adoecer e esse pensamento adoecido causar estados de doença, patologias enormes, né? Quando a gente fala de, por exemplo, de câncer, tem muita coisa associada à forma como a gente está emocionalmente. Existem muitas pesquisas ainda a respeito. Infelizmente, ainda não temos tudo resolvido sobre o assunto. Tem coisas, tem questões genéticas, tem ingestão e bombardeio de químicas, por aí vai. Mas tem também o bombardeio químico, neuroquímico, que a gente executa dentro do nosso próprio organismo. Então, pelo processo de somatização, nós falamos agora há pouco dos nossos centros de força, né, Wilson? E os centros de força são... O nosso organismo funciona como uma usina geradora de energia, transformadora e geradora de energia. Nós emitimos e recebemos fluidos o tempo inteiro. Então, a gente é bombardeado com fluidos dos nossos próprios pensamentos que vão gerar uma energia negativa dentro da gente. Então, por exemplo, uma pessoa que projete um ódio muito grande em outra pessoa, e a palavra utilizada agora é projetar, por quê? Porque eu gero essa energia dentro de mim, através dos meus centros de força, e existe aí um bombardeio neuroquímico, o pensamento deletério vai fazendo, transformando, pegando as nossas glândulas, fazendo elas gerar hormônios de estresse, hormônios que fazem com que nós, o excesso deles eventualmente faz com que nós adoeçamos. E esses bombardeios que a gente faz, vibracionais, que a gente direciona para outras pessoas, mas que em primeiro momento contaminaram, bombardearam o que criou, o que gerou essa energia antes dela sair e ser projetada para outra pessoa, para o seu exterior. Então, processos de somatização que farão essa manipulação neuroquímica e que vão criar um desequilíbrio dentro do nosso organismo. Eu gosto muito de analogias, de figuras, para a gente poder compreender os conceitos. E uma das figuras que eu gosto para entender isso é o aquário. Pense num peixinho dentro de um aquário. Pense num aquário redondo, né? E um peixinho ali dentro. Esse peixinho, mesmo vivendo sozinho dentro daquele aquário, ele vai produzir detritos diariamente, com certa frequência. E aqueles detritos vão tornando aquela água ácida. Aquela água ácida, aos poucos, vai afetar aquele peixinho. E se ela não for trocada, se ela não for tratada adequadamente, aquele peixinho que ali vive vai adoecer. Então, quem tem aquário sabe disso, que tem bomba para limpar a água, tem produto que você põe para que o peixinho possa continuar vivendo na mesma água. Fazendo uma analogia, é como se esse aquário fosse o nosso psiquismo. Né? O nosso universo psíquico. Então veja, conforme eu vou produzindo detritos ali naquele ambiente, eu estou mergulhado dentro daquele ambiente. É como se eu estivesse prejudicando o local, o ambiente onde eu vivo. E eu mesmo vou absorver aquelas toxinas que eu estou produzindo. Estou mergulhado naquelas toxinas. E se essas toxinas não forem removidas, se esse ambiente psíquico não for limpo, eu vou adoecer. Mas o que eu não posso é continuar produzindo essas toxinas. Como a gente limpa essas toxinas? A gente tratou disso no primeiro bloco. O passe, por exemplo, faz exatamente isso. O passe limpa esse ambiente psíquico, remove todos os miasmas insalubres que nós produzimos com os nossos pensamentos em desequilíbrio. Pensamentos de ansiedade, de medo, de raiva, de inveja, de angústia. A gente vai produzindo isso e nesse ambiente isso vai nos afetar, como você explicou. O passe limpa, a gente sai mergulhado em água cristalina, bonitinho de novo, com o aquário lavadinho. Aí depende da gente manter, porque se a gente já sai da sala de passe, já produzindo novas toxinas espirituais naquele ambiente, você novamente, na outra semana, vai estar com o seu aquário de água turva de novo, parecendo a água do quilombo. Uma boa analogia. Quando a gente fala de doença, eu estava lembrando de uma história de um desses livros que a gente vê sobre as histórias do Chico, né? Tem vários aí das pessoas que conviveram com ele. E ele conta uma passagem de... lá em 1931, ele conta uma passagem, uma conversa com o Emmanuel, que ele estava já com a manifestação daquele problema que ele teve no olho, no olho esquerdo. E ele se aconselha com o Emmanuel, né? Ele começa um diálogo com o Emmanuel. Aí o Emmanuel falou, ah, você tem que procurar também um médico. Então, ele falou, mas eu preciso mesmo? E aí o Emmanuel já viu que ele estava querendo pedir um favorzinho, né? O Emmanuel falou, não, você está querendo privilégio? Não é bem assim, existem situações que a medicina precisa atuar. O nosso organismo é como se fosse uma enxada. O corpo, né, é comparável a uma enxada, e o espírito é o lavrador. O espírito precisa de um corpo afiado, né, bem estruturado, uma enxada boa, para que ele possa exercer o que ele está precisando. Então, o espírito como lavrador e o organismo. Então, a gente precisa cuidar do organismo utilizando os recursos que Deus nos oferece. É importantíssimo. Quer dizer, e às vezes a gente acha isso. Né? Às vezes a gente pega... eu não sei se você já não se pegou numa dessas e fala, poxa, mas olha, eu preciso dar uma palestra, minha garganta não está... Eu já pedi favor de monte. Né? A minha garganta não está muito legal. De época que eu dava aula, fazia um monte de coisa, e a semana inteira fazendo alguma coisa, e chegava no sábado, no domingo, a minha voz estava já miando. Já. E eu falava, será que não dá uma ajudinha? E às vezes ajudava. Como aquela história do Divaldo, né? O Divaldo chega e... Ele chega para palestrar quando ele era novo, e aí ele chega na frente de todo mundo, ele recebeu um convite para palestrar, e vai lá e não lê nada, não se prepara. Aí... Olha, na hora, Joana ajuda, né? Esse é o pensamento. Na primeira, Joana, depois tem uma que o Humberto de Campos, se não me engano é Arte da Guerra, alguma coisa assim, ele vai falar, então eu vou falar sobre o livro, e aí dá um branco, e ele... E aí o espírito fica na moita, né? Fica quietinho. Aí ele já estava suando frio, ele fala, gente, eu esqueci o que eu ia falar. E aí ele vai sentar e aquela cara de decepção, meio amuado, o espírito espera um pouquinho e fala assim, ó, vai lá, levanta e toma o microfone. Aí ele vai e fala, gente, calma que o espírito chegou. Falou, olha, é a última vez que eu vou te ajudar. Pega o microfone, eu vou te ajudar. Aí o espírito que escreveu era Humberto de Campos. E ele começa a fazer a narrativa e ele faz uma palestra maravilhosa. Só que o espírito pegou e deu-lhe uma bronca. E a Joana sabia também. E deu uma lição. Assim, deu uma lição. Você precisa contribuir com o processo. Não tem esse negócio de privilégio, né? Pois então, é. Às vezes a gente... fica buscando um certo privilégio nesse processo. Pois é. Ainda nessa questão, Sérgio, para a gente detalhar mesmo o funcionamento, o nosso, não é ouvinte aqui, né? O nosso espectador, aquele que nos acompanha, já sabe que nós somos formados enquanto encarnados pelo corpo físico, que é o que nós vemos, que nós tocamos, pelo perispírito, que é o nosso corpo espiritual, né? Para entender o que é o perispírito, é o corpo espiritual. E nós, espírito, não o nosso espírito, nós, espírito, porque somos espírito que temos um corpo, não somos o corpo que tem um espírito. Quando eu falo meu espírito, na verdade está errado essa colocação, né? Sou eu espírito e o meu corpo, e o meu perispírito. Então nós somos um ser triplo aqui. Mas para entendimento, o espírito, que é o ser imortal, e o perispírito só andam juntos, não dá para separar os dois. O espírito precisa de um veículo material para se manifestar. E esse veículo é o corpo espiritual. O corpo físico vem depois como uma necessidade de aprendizado para a gente. A gente tem tema aí para um outro programa inteiro. Mas entendendo essa estrutura, a gente vai perceber que o corpo físico é grosseiro, é matéria densa, dura, né? Aqui, para a gente trabalhar a matéria, a gente sabe que precisa de muita energia, né, Sérgio? Para você, por exemplo, fazer uma mesa, fazer uma cadeira, se precisar um serrote, uma árvore, bastante energia. Já o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo espiritual, o perispírito, é também feito de um tipo de matéria, mas uma matéria muito sutil, que nós não vemos e nem percebemos como matéria. Mas é uma matéria fluida, que se molda a partir de muito menos energia. Então, o exemplo que eu dei, se eu preciso de muita energia para derrubar uma árvore e fazer uma cadeira, para mudar o meu perispírito, somente o meu pensamento já produz a quantidade de energia necessária para alterar a estrutura do meu perispírito. É mais ou menos assim, se eu tivesse aqui espiritualmente, desencarnado, eu poderia tirar minha barriga agora e ficar bonitinho de novo, como eu era 30 anos atrás. Esse é o sonho de consumo, né? Pois é, se eu tivesse desencarnado. Mas encarnado eu não consigo, porque é difícil manipular a matéria. Só que no plano espiritual, isso acontece com muita facilidade. Só que quando a gente está encarnado, o perispírito está ligado ao corpo físico. Então, quando eu estou encarnado, eu, espírito, tenho um pensamento ruim, eu penso ódio, mágoa, raiva, vingança, é como se eu estivesse martelando o meu corpo espiritual. E aí eu deformo esse corpo. Realmente, eu crio deformações nesse corpo, severas, em determinados pontos, de acordo com o tipo de pensamento que eu tenho, que envolve o estômago, envolve o coração, envolve o pensamento, a razão e uma série de coisas, o cérebro. Então, veja que Emmanuel tem uma mensagem que ele diz que um pensamento ruim opera como uma martelada no perispírito. Imagina, aquilo desestrutura. E gradativamente aquilo vai sendo transferido para o corpo físico. Às vezes não, naquela existência ainda. Aí a pessoa vai desencarnar. E ao desencarnar, o que acontece? Ele se vê de uma maneira péssima, deteriorada, cheio de úlceras, de imperfeições, ele se vê daquele jeito, fala, poxa, mas nem estava assim lá no plano físico, porque aqui eu estou pior. Então, Sérgio, eu queria que você explicasse isso. Às vezes, quando a pessoa retorna ao plano espiritual, não significa libertação, significa o reencontro. Na verdade, estar no plano físico talvez seja uma oportunidade, porque o corpo físico suprime muitas dessas condições para que você tenha tempo de corrigir o teu pensamento e consertar antes de voltar para lá. A gente já ouviu falar dos túmulos caiados aí também, né? E muitas vezes o André Luiz trouxe essas informações que eu acho que foi Missionário da Luz ou no livro Sexo e Destino que eu vi uma coisa escrita, essa história. Ele olhava para a pessoa e ele fisicamente via uma mulher muito bonita, de traços quase perfeitos. E aí a pessoa adormeceu no sofá da sala, ele viu sair ali quase que uma pessoa de muita deformação, né? Ele usou assim, nossa, parece uma bruxa, ele até usou o termo bruxa no sentido da deformação, né, nas mãos, no rosto, e foi explicado exatamente isso. Às vezes a gente tem um corpo físico que está sendo sarado, cuidado, só organicamente, e o nosso corpo espiritual, e às vezes os espíritos de luz olham para a gente, é como se a gente tivesse de terno, gravata, né, um smoking, mas tudo cheio de rasgo, tudo cheio de furos, porque a gente não está cuidando do nosso corpo fluídico, do corpo perispiritual, com bons pensamentos, com boas ações, a gente não está tratando de lidar com as nossas imperfeições morais, vigiando pensamentos, vigiando sensações, porque dentro do nosso pensamento, são dentro das nossas sensações, que a gente vai capturar as nossas reais intenções. E se eu disser, se eu fosse dizer para alguém qual que é a nossa missão, né? A nossa missão é trabalhar, auscultar primeiro emoções e pensamentos, para a gente transformar o mínimo possível em ações as nossas intenções. E aí a gente vai... Repete para mim que eu gostei disso, por favor. Trabalhar, é primeiro auscultar as nossas sensações internas e os nossos pensamentos. É fazer um exame mesmo, olhar para dentro. O que eu estou pensando, por que eu estou pensando isso, por que isso me veio à mente. Exato, com esses questionamentos eu vou descobrir minhas reais intenções. Por que eu não gosto daquela pessoa? Por que aquela pessoa me incomoda? Por quê? Por que eu agi desse jeito diante dessa situação? Por que eu reagi com essa pessoa desse jeito? Aí eu vou descobrir minhas reais intenções. E ali está a minha oportunidade moral a ser trabalhada. Mas o importante dessa reflexão, Sérgio, é você também não atribuir o problema à outra pessoa, né? Porque normalmente a gente faz, por que eu reagi daquela maneira com aquela pessoa? Aí você mesmo responde, mas também aquela pessoa é insuportável, né? Quem que aguenta aquilo? É uma resposta superficial de desculpismo, né? Que o processo de ilusão vai causar. Porque se alguém no externo está falando, você é lindo, você é maravilhoso, você já vai para o céu ao desencarnar, de repente, assim, o pior mal que essa pessoa pode fazer para você é você acreditar nela e você abandonar o processo de auto-observação e auto-melhora, auto-cura. E abandonando isso, você está jogando fora a encarnação. E o processo de desencarne, como você bem lembrou, ao invés de ser um processo de libertação, vai ser um processo de desencanto, de desilusão, porque se você não se desilude no plano material, invariavelmente você vai se desiludir. Se desiludir tem uma frase de para-choque de caminhão que diz assim, se você está se iludindo, se está se desiludindo demais, é porque você está passando muito tempo se iludindo. Então você precisa perceber que tipo de expectativa, de ilusão você está criando diante das situações. Porque se esse véu da ilusão não cair, e aí uma palestra linda que eu fiz há muito tempo atrás, no livro, de um livro da irmã Sidufo, que fala exatamente sobre essa desilusão na erraticidade, onde ela joga com remorso e arrependimento. Se não acontecer enquanto encarnado, se não tomar consciência enquanto encarnado, esse véu vai cair na hora que eu estiver liberto da carne. E é uma ameaça isso, viu, Wilson? Além de um esclarecimento, é uma ameaça. É uma ameaça. Mas isso é bom. E só para a gente... Né, Eu lembrei o nome do livro, só é O Prazer de Viver, da Irmã Sidufo. O Prazer de Viver, da Irmã Sidufo. E é sempre bom a gente lembrar que tudo isso parece uma tarefa, né? Do self-made man, né? A pessoa que se constrói sozinha, mas na verdade nós não estamos sozinhos. Como o Sérgio bem colocou lá, a saúde é um bem-estar social. Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos das outras pessoas. É muito bom lembrar disso. Por mais que a responsabilidade do nosso progresso seja nossa, seja individual, mas também existe uma responsabilidade coletiva. Então, nós precisamos de outras pessoas, de pessoas encarnadas e de irmãos desencarnados. Nós não estamos sozinhos. Quando a gente pensa que tem que fazer tudo isso sozinho, a vida parece muito difícil. O fardo fica muito pesado. E aí que Jesus nos convida, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque meu jugo é leve, é suave, meu fardo é leve. Então, esse jugo é o jugo do amor, é o jugo do relacionamento, da sociabilidade. Jesus foi um exemplo nesse sentido, né, Sérgio? Jesus passou a vida toda, ele começou a trabalhar, o que ele fez? Arrumou amigos. Arrumou lá 12 amigos, andava para cima e para baixo com aquela pessoa. Aí começou a juntar mais gente, andar atrás deles. Era uma muvuca danada. E é aquilo que Jesus gostava, de gente, de estar no meio da multidão, das pessoas. É isso que a gente tem que entender, nós precisamos das pessoas e as pessoas precisam da gente. Felicidade não é uma construção íntima somente, é uma construção social, porque eu só posso estar bem quando o meu companheiro estiver bem, caso contrário, eu vou temer aquele companheiro. Se alguém estiver passando fome do meu lado, ele vai me atacar a qualquer momento, então eu tenho que trabalhar por mim e trabalhar por ele. Funciona dessa forma. Né? E ele trabalha por ele e também trabalha por mim. Quando todos... Ah, mas ele não faz isso. Não tem problema. A gente que já conseguiu entender alguma coisa, a gente faz agora. Né? E vai ajudando ele até o dia que ele começa a fazer também. Funciona assim. Cada um tem seu tempo. Nós não fomos criados todos juntos no mesmo dia, no mesmo momento, e seguimos o mesmo caminho. Somos pessoas, seres diferentes, com histórias diferentes. Cada um vive um momento diferente. Faça, né, você aquilo melhor que você pode fazer. Dê o melhor de si na sua estrada, no seu caminho, aplique aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, e nós não estamos sozinhos, os benfeitores espirituais estão conosco. Basta que a gente peça, a gente é atendido, às vezes a gente é atendido sem saber, sem pedir, com aquilo que a gente nem sabia que precisava. Quantas vezes eu tenho certeza que isso acontece. Um dia, quando a gente retornar ao plano espiritual, a gente vai perceber tudo isso, e talvez nós nos sintamos até envergonhados de termos recebido tanto e oferecido tão pouco. Não é mesmo, meu amigo? Antes de passar a palavra para você, eu vou aqui, somente, agradecer a todos os amigos que sempre nos acompanham. Nós tivemos hoje pessoas no Facebook, no YouTube nos acompanhando. A nossa gratidão, o programa Visão Espírita está no ar desde 1999. Portanto, já são mais de 20 anos levando a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos, onde ela é necessária. Aqui em Piracicaba, desde o ano de 2014, portanto, já são 6 anos, né, de programa Visão Espírita. Primeira na Rádio Difusora, na Educadora também, e agora pela União Rádio Web, e agora mais novo ainda, né, por conta dessa pandemia, a gente não está indo no estúdio, está fazendo as transmissões, então, nesse formato de live pelo Facebook e pelo YouTube. Obrigado, mas vamos novamente. Vamos fazer 30 segundos de justiça. Né? Sim. Uhum. Não da justiça divina, mas da justiça material. É, o meu agradecimento pessoal, e eu acredito que todos, o Álvaro, o Luiz, a Maria Antônia, o Francisco, o Alex, o Rogério, todas as pessoas que estão conosco no programa, o agradecimento a você, Wilson, e com certeza a tua empresa, a Netcom, porque eu acredito que foi lá o tempo teu da empresa que você saiu com essa sacada aí, de colocar a gente nessa live e aproximando a gente dessas pessoas pela rede social, utilizando a rede social de uma maneira agradável, gostosa. O nosso muito obrigado a você também, fazendo justiça ao tempo teu dedicado, não só o tempo da coordenação, da preparação do programa, mas também o tempo de investigação tecnológica e tudo mais que você fez por nós aí. Que isso. Na verdade, é uma gratidão de minha parte também, eu sempre digo isso e vou repetir agora. Para nós, o trabalho é a recompensa. Quando nós temos a oportunidade de trabalhar, possivelmente somos seres tão comprometidos, meu amigo, você aí, eu aqui, somos seres com um comprometimento tão grande, que a gente tem que trabalhar arduamente realmente para retornar ao plano espiritual, talvez com a quitação de uma ou outra notinha promissória pequenininha, né? Bem pequenina. Então, por isso que nós agradecemos sempre a você que nos auxilia, você. O programa Visão Espírita existe por você, né, que nos acompanha. Estamos aqui por vocês, né, e vocês que se unem, que contribuem. Vocês estão vendo aqui, passando na tela, o número da conta. Esse número vai mudar, mas por enquanto vocês podem, né, colaborar. Quem puder, R$10, R$5, R$20, né, para a gente arcar com os custos. Agora a gente não está indo para o estúdio, mas tem ainda lá, né, Sérgio? O condomínio que a gente paga, a energia elétrica continua chegando, internet, a utilização dessa plataforma para a gente fazer. Tudo naturalmente tem um custo. E por vocês que nos dão essa oportunidade. Quando vocês contribuem, vocês estão dando um emprego a este aqui que vos fala e que vos é grato por essa oportunidade. Sérgio, quero lhe agradecer também novamente pela atenção ao convite, estar aqui conosco. Como você falou no início, é sempre muito agradável fazer o programa com você. Realmente, eu acho que as ideias fluem muito. O programa de hoje foi muito agradável, já estamos chegando a 1h40. Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos, agradecendo a você, Sérgio, agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham. desejando a vocês uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de alegria, repleto de oportunidades e repleto da capacidade, da força de vontade, da coragem diante das dificuldades, para compreender que mesmo as dificuldades que nos são oferecidas são lições. Lições que têm por objetivo fazer com que brilhe a nossa luz. E a nossa luz brilhando ilumine o nosso caminho e o caminho das pessoas que seguem ao nosso lado. Eu passo aqui a palavra para o Sérgio, para as derradeiras considerações, e peço, Sérgio, para você fazer uma prece de encerramento. Por favor. É que eu quero agradecer novamente a oportunidade de participar e agradecer a todos aqueles que nos veem, nos ouvem. Como o Wilson disse, é por vocês que nós fazemos tudo isso. É para vocês e por vocês. Muita gratidão, então, por nos acompanhar nesse processo. E nesse momento, por alguns segundos, que a gente possa erguer os pensamentos até Deus, nosso Pai misericordioso. E nesse momento de bastante frustração, talvez, de tristeza que a gente vive nesse confinamento, que a gente possa utilizar para reflexão, para traçar novos planos, para redirecionar nossa vida. E nós rogamos ao Pai que nos conceda a serenidade para enfrentar esses momentos, independente do tempo que leve, pois nós sabemos que Deus nos quer muito bem e Jesus está na coordenação de tudo e vai nos direcionar como humanidade para um caminho muito melhor. Que nós possamos a cada dia buscar ser a nossa melhor manifestação de nós mesmos. Que nós possamos a cada dia nos inspirar a buscar ser melhor naquele dia do que nós conseguimos ser no dia anterior. Agradecimentos também ao nosso plano espiritual maravilhoso que coordena todas as ações para que nós possamos nos direcionar corretamente. Que assim seja. Muito boa noite a todos.